707, passa Alagoinhas, desça para 5000. Bonnet 23, call now 1208. I'm 230 for American 230. Okay, call now 1208, Bonnet 23. Okay, stand 20.8 American 230. American 230, passing 1800 for flight level 360. Target 230 control, ready, can check, proceed is clear. 2707, terça, 100 restrições para 2000 pés. Está passando o BOF. 2100 restrições, 2707. Rocket 230, you are passing 145, climb until level 320, climb and maintain level 320, and the camp taxi center frequency 126.85, America 230. 5 to 5 level 320, and the frequency 120, make that 126.85 for America 230. Good day. Good day. Senador 24, esse é o controle de Salvador. Estamos em contato com a trajetória. Desça para 5 mil pés, ajuste no 018 e voe direto do Duna para o ILS. Continuar estabilizado visual azul 2707. Ciente, chega o trem enchimento, torre 11895, azul 2707. Pode confirmar a frequência? 11895. 11895, ator, azul 2707, uma boa. Oi, Salvador, azul 2707, passou Duna na final. Autorizado, chamando 3-3, eu passo pro táxi. Ano 6224 está agora a 33 milhas para a Duna, desça para 2 mil pés, sem restrições, está autorizado a aproximação e ali é. Direito 2-1, João. Direito 2-1, obrigado. A 1 na noite, decisão 95, ajuste na 018. Solo 2707 da Azul, livrando a sua escuta, boa noite. Boa noite, 2707, tá autorizado via Alfa Kilo, posição 2 Lima do Pad 3. Alfa Kilo 2 Lima do Pad 3, obrigado. this evening, Europa, Kilo 8. Zero 8 4, standby is clear. Prepare departure, Puka, departure transition. Puka, Sibata, assistance, standby for 3, and Sibata 3, autorizado, linhagem de decolar, pistão 0, vento 120, graus 8 nós. Zero 8 4, you copy? Yes, ma'am, zero 8 to copy. Zero 8 4, clear to Madrid, flight level 370, via Brazil 10, Blanc Quadra 5, main route, take off from 8 a.m. After take off, left turning, departure is Puka, and start transition, call code is 5505. And the patch control went to 0, but it's now 8-0. Garcia to Madrid, elevator 370, departure on runway will be 10, Puka, departure, CPAR transition, squawking 5505, and departure frequency control will be 120.80, Europa 084. Zapotilaj 4, Redback Square, come on, refer startup and push. Yeah, for a startup and push, Europa 084. Tinha que checar o trem chame a torre, 11895, oceano Eta, Resguardo. 2-5-1. Puxa, Leme, 3-1-3, decola aos 4-4, controle 1, 2-0, 2-1-8. 1-0-8, controle, boa noite, 6-1-3. Salvador, boa noite, Oceano 6313, decolou. Oceano 6313, este é o controle Salvador, contato radar após 2000, direto Mótima, suba sem restrições. Após 2000, direto Mótima, sem restrição, 6313. Zero, nenhuma espera prevista, após Pabog, Rui Duna em descida para 5000, ajustado no 0, 18 para aproximação e ILS pouso pistão 0. 6224, solo os 47, direito 21, 1, solo. 21 na direita, 224, sexo autorizado via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3, chamada 2. Controle. Após Pabog, Rui Duna, direto para o ILS, ajuste 1018, descida para 6000, no número 2, tráfego à frente, aeronave da Azul. Azul 4070 iniciou o voo sobre água, desça para 2000 sem restrições. 2000 sem restrições, 40 de setembro, obrigado. V3-1-3, passou o nível 1-4-0, chame Recife 1-2-5-1, câmbio. Azul 4070 está agora a 32 milhas para a Duna, está autorizado em ILS. Autorizado em ILS, 4070. O 1970 desça para 7000, ajuste 1018, voe direto Duna para o ILS. Ajuste no 08. Tá, 0, passei 8 pontos. Desci o voo sobre a água, desça para 2000, sem restrições. 0 controle Salvador, ajuste no 098, desça para 8000 pés, após Papog Duna para o ILS, número 4 para pouso.3178, está 21 milhas para a duna, em descida para 2000 pés, está autorizado em aliança. Está autorizado em aliança, não está 270, inicia o voo sobre água, desça, sem restrições, para 2000, gol 1970. Desce descendo até 2000, 1970. We must taxi to holding point number 10 via main apron on Fairfield exit by India and contact tower 118.95. Ajuda 070, autorizado o pouso, pistão 0, vento 120, graus 8 anos. Livre pouso 90, 4070, galera. Mas, just to confirm the taxi instruction with Mike, we must taxi via main apron, exit by India and contact the tower 118.95. Affirm, QNH 1018. 1018, we are. Zero, 25 milhas para a Duna, livre ali. Estabilizado, né? Semana estabilizada, nossa. Uno 170, informe velocidade. Reduza para 230, desça para 2010, sem restrições. 230, 2010, sem restrições, no 170. Tower, good evening, Europa, Ciro, chega o trem, chame torre, 1895. 1895, boa. Boa. Point runway 10. Just to compare, we must proceed by a Charlie to the holding point. no, you can enter via Bravo, okay? But maintain position now on holding point, okay? Maintain position on holding point. We proceed via Bravo and we'll maintain position on the holding point around 1-0, Apache Delta. Azul Cadeiro 70, solo 03, direito 211, solo 211, Cadeiro 70. 0 pela esquerda, Boca Região Aracaju, perfil de saída, acionado 5516, no meia. Chama 120, décima 120, décima 8, controle de saída. Correto, são 3305, informação, posição 5. Azul 4070, prossegue via Alfa Quilo, até a parte 3, posição 3, Romeu. Alfa Quilo, parte 3, posição 3, Romeu, 4070. Clear to line up and deliver to runway 0. Line up and wait, runway 1-0, about 34. Go 1-1-7-0, está autorizado a aproximação em ALS. Autorizado a aproximação em ALS, Solo 07, direito 21, Rolo Solo. 21, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, 3178, livrou nessa escuta. I'm 20 degrees, 10 watts. Clear, Protect of Lambda 1, clear, about 0 is false. Estabilizando o ILS, gol 1970. Gol 1970, chega o trem, chame a torre, 1895. Chama a torre de 2895, gol 1970, obrigado. da Juliette, tá 3178. Portal meia dúzia, viu, Juliette? Então 3178. Juliette, meia dúzia, boa noite, tá? Salvador, uma boa noite, Gono 970, posso estar no Machado Travado. Machado 70, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 8 anéis. Autorizado pouso, Gono 970. Europa é bom, net 09, é Corona 120, decimal 8. 1208? Desce, 1208. 1208, thank you, David, eu passei aí, só. Olá, para 084 Control, boa noite, radar Kentec, proceedas clear. Ok, eu passei 1-1-7-0-8 milhas para o externo, cheque o trecho da torre, 1-1-8-9-5. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, voo 1-1-7-0, boa noite. Torre 1-1-7-0, continua aproximação, vai autorização de pouso.970, solo 02, direito 21, roda, senhor. Central, solo, confira a frequência. 121, roda. 21, roda. Gono 970, táxi Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Gono 970. Autorizado, 3305, com o ataque. Autorizado, 3305, com o ataque. ajuste 23, controle, desça para 8000, ajuste no 098, chegada com. 170, seu solo, ao meio direito 219, só. Direito 219, vai. Galera, tem que tirar condições de ingressar com segurança para seguir a via de LED, porta 11. Isso aqui vai ingressar com segurança, via de LED até o portão 11, quando a nossa disponibilidade. Gol 1170, Vitor. Gol 1170, taxa 30 de Alfa, foi reportante antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar. Gente, o Xenema 224, que eu quero sair da Conde agora. Europa 084, Kent Center, frequency 126.85, over. 126.85, thank you, sir, Europa 084. Euro 723, a vertical de Alagoinhas, desça para 5000. Desça para 5000. 1170. Juliette, portão 02, voo no 1170. Portão 10. 10, Juliette 10, voo no 1170. Três zero cinco, estamos prontos para o táxi com